3.017, baixou e travou, aumenta o hotel. Tudo autorizado, 17. Romeu, Vitor Hotel. Aumentou a centena com 10.9. Sim, pessoas. Pode bater, pois? Afirma. Autorizado, Backtrack. Gente. Salvador, boa noite, Gol 1170, cruzam 2, 40 para o 150. Gol 1170, controle, Salvador. Tem identificação dessa via chegada a Mário para o nível de voo 070. Ajuste de altímetro no 013. 7 dias, 070, 13, Gol 1170. Saia 224, chama e torre 118, até final 9, esse seu bom voo. Certamente, obrigado, boa noite. Salvador, Rojão, boa noite, 6224, final, aeronave pista 10 visual. Boa noite, na 6224, entra uma centena com 8 nós, pouso autorizado, pista 9. Autorizando, estão na terra, 3305, formação Romeu, Recife autorizado, VFS do Luna 7, nível 330. Perfil de saída Puca, Jamo, Caju, curva esquerda após decolagem. Responder 5104, frequência do controle de Salvador, 120, decimal 8. Seu 5972, entra para o nível de voo 050. Voo 1170, desça para o nível de voo 060. 060, voo 1170. Salvador, boa noite, 3178 com a Romeu, passando 200. 3178, controle Salvador, boa noite, acena identificação, desça para o nível de voo 070 na chegada à área, ajuste altímetro no 013. 70, bom, rápido, devagar. É, possibilidade de voar ITAP, não é? Chanel 6224, boa noite, táxi lento V-Alfa, mantém a posição em Chantaco 6 Juliette, aguardando para ingresso. Boa noite, Voo 1888, está autorizado o procedimento aeronave 510 após pelo voo na Prudo Serra Vitor 366. Desça para 2500 pés, reporte estabilizado. Ciente após pelo para o Serra Vitor 366, reporte estabilizado. 1888. O 5972 desça para 4 mil pés, altímetro no 093, confirmando processar o procedimento MDB Zulu. É, negativo, precisa de fazer o VOR? Aguarde a autorização para final do procedimento da RTMF no 0. Ok, e se autorizar, caso não atrapalhe, pode ser, tem condições de se acertar e por meio de próprio final do VOR. Gente, aguarde. Campo de Tato, Campo de Tato, Campo de Tato. 6313, chama agora o Centro Recife 125, décima 1, alterne 128, décima 8. Recife 1282, muito obrigado, boa noite aí. Pelo 5972, após a posição pelo, voa direto TASA para final do procedimento do RDMF. Gente, muito grato, pode pelo, boa tarde. Boa tarde, beijo. O 1970 é autorizado, descida para o MIP, voo 050. 050, no 1970. Ciente, mantém a cidade da Taxa Gilete, portão previsto a 03, aguarde a aeronave da Azul liberar o setor. Estou resistindo, aguarde. 1170, reduzou para a cidade, 2309. 2309. Afirmando, 1170, reduzi para 230, não? Gol 1170, redução 2309. Ok, reduzindo, 230, gol no 1177. Salvador, muito boa noite, gol no 970 para Romeu. Gol 1970, controle Salvador, sem identificação dessa via chegada mar para o nível de voo 070, ajuste altímetro no 013. TAM 3178, reduz a velocidade 2309, está autorizado a descida para o nível de voo 060. 060, 139, 3178. 366, estabilizando, gol 1888. 1888, chame torre. 118, decimal 95. Torres, vai pra dentro, obrigado, olha. E o 5972, estou autorizado a final do procedimento VRDM. Destino 0, desce para 2.000 pés, altímetro no 0, 1-3. 2.000 pés, autorizado final do VR, e o 5972, desce na quadra 80 para o táxi, 9.000 a bordo, Maceió, 2.042. Azul 4980, autorizado táxi para ponto de espera, pistão 0, via táxi Índia, no ponto de espera, chame torre 118, decimal 95, ajuste no 0, no 3, bom voo. Táxi autorizado à direita, Índia, até o ponto de espera da 10, no 0, 13, 49. Puxando 6224, Juliette, portão 03. Afirmo 03. Então, 3178, após o estado, eu vou na prova do serviço 368 para o procedimento terminado. Serviço 368, é isso? Correto. Apesar da descida para o nível de voo 050, tá 3178. 0178. Espera no hospital 10 pronto. Peso 4980, mantenha a ponta de espera no tráfego nacional. Mantendo. Reduz a velocidade, 1809. Reduzindo o voo 1970 para 1809. 1170 está reduzido para 180. A mensagem foi para o voo 1170. Voo 1170, reduz a velocidade 1809. Após o 368, vou na prova da Serra Vitor 366. Vai seguir tráfego a 12 milhas, Boeing 737-200. Ok, gol 1170. Atingindo 4000. Vai atingir 4000. Bem, está autorizado o procedimento aeronave, desça para 2500 pé. Reporte visual na pista. 2500 reduzindo, gol 1170. Tan 3178, desça para 4.000 pés, altímetro 1093. 4.000 pés é padrão aqui, 1.78. Correto. Estabilizou no VOR, isso, 972. E o 5972, chame torre 118, decimal 95. 1895, TJ. Estabilizado em nave da 10, gol 1170, então. Gol 1170, aguarde transferência para todos. Escuta, não, Torre Salvador, Rio 5972, na final do VOR da 10. 5972, continue a aproximação, aguarde pista livre, vento uma centena com os nós. Gente, guardando aí. 8, sala 00, chame 121 na 19, liberado. 219, vai ligar, boa noite. Pista na 0 livre, pouso autorizado. Pouso autorizado na 10, Rio 5972. Parte 3, posição prevista 1 no Lima. Fique atento ao balizador. Alfa Kilo, parte 3, 1 no Lima. Pista para 2500 pés, está autorizado para o prosseguimento. RNAV, pista 1 no 0, reporte passando ferro Vitor 366. RNAV, 2500, reporte 366, autorizado. Sul 1970, desce para 4 mil pés, altímetro 10 no 3, livre da restrição vertical em TAP. Certo, descendo para 4 mil, com 2 meses, livre da restrição em TAP, Sul 1970. Sul 1170, reduza para a velocidade de aproximação, agora torre 118, 195, deu um bom posto. 1895, obrigado, boa noite, voo 1170. Torre de Salvador, boa noite, voo 1170. Gol 1170, continue a aproximação, aguarde pista livre. Vento 1 centena com 129. Boa noite, 1 centena com 12 na sua escuta, gol 1170. Chico 972, Rio, sala 03, chama na 21, na 19, o sol. Do CNMS 3178. Centro 3178, chama agora a torre 118, decimal 95, composto. Boa noite, bom trabalho. O 1970 está autorizado para o procedimento RNAV, fechando 0 após o TAP, Rui Napuru do Serra Vitor 366. Desça para 2500 PENS, altímetro 1013, reporte visual com pista. Gente, após estar autorizado, após o TAP, está autorizado para o procedimento, na proa do Serra Vitor 366. E reporte a estabilidade visual, por 9 no Taxa Índia, ponte espera chame torre 118, decimal 95, ajuste no 0 no 3, morro. 13, parte ainda, ponto espera, 18, 9, 5, 4, 3, 3, 2, 1, obrigado, tchau. Azul 4980 tem condições de decolagem imediata após o tráfego. Gente, na curta final a Embraer é um Boeing da Gol. Após a passagem do mesmo autorizado em área, mantém preparados. Gente, após o Gol ali mantém Azul 4980. Salvador, boa noite, 3178, passou 372, baixado travado. Gol 1170, solda 05, libera a próxima à direita, e chame 121, decimal 9, solda. Agora a gente está na 3178, continue a aproximação, aguarde pista livre. Um Embraer da Azul, deixar a rolagem em instantes. 10, Embraer da Azul, 278, para a minha. Paulo, boa noite, Bruno 170, deixou na pista. Bono 170, boa noite, CAC Alfa, Kilo, CAC 3, atento ao balizador, posição prevista 1 no Romeu. Alfa, Kilo, CAC 3, Azul 4980, contato radar na decolagem, sua vez saída Fuga Transição Caju para o Nesse Voo 310. Fuga Transição Caju para o 310, Azul 4980. Gente, prosseguindo, aguardando a autorização de pouso, Bono 970. Já 3305, cruzado a linha e mantém pista 10. A linha mantém 10, tá 3305. Transponder 0263, chama controle 108-6224. Chamar 6224, correto, portão 3, chama pronto, espécie, na moral. Obrigado. Bom, meu amigo. 3178, sala 08, libere à direita e chame no 21 no décimo 9. Direita 219, 3178. Ah, 3305, cruzado alinhar e decolar sem parada, então a centena 10 minutos. Sem parada, ali, e decola o TAN 3305. Confirmando o sol, senhor. 121, decimal 90. Obrigado, boa noite. Salvador, boa noite. 3178, levou em uso na escuta. 3178, taxa de Alfa, Juliette, portão 06. Alfa, Juliette, 62, 78, boa noite. Vou no 70 visual localizador. Salvador, boa noite, azul 4959, previsão para ele, visual na 4959. Azul 4959. Um minuto, cópia na minha escuta, aguardando. Confirme o nível solicitado, foi 1140. Afirma 1140. Gente, prepara a saída coral, aguarde cópia. Dois Salvador, voa até 3305, passa 1500 na UCA. Na 3305, contato radar na decolagem, suba via, saída pouca para nível de voo 330. 330, sobe via, 305. 9, copia. Copia. Autorizado para Ilhéus, via rota do plano de voo, nível 140. Perfil de saída coral, curva direita após decolagem. Transponder 0260, frequência do controle Salvador, 120, décima 8. Nível 140 para Ilhéus, conforme a rota do plano de voo, decolagem com a saída coral, na curva direita. 0260 transponder, controle Salvador, 120, é o sul 4959. Rádio 4959 correto, 43, chama o pronto, espécie na minha. 4959. Salvador, uma boa noite, será o 9972 com a informação Romeu. Solicita 360 com fins. Será o 9972 para com fins protocópio? Pronto. Autorizado com fins 360, perdão, 10, curva direita da El, meia da Motiva, transponder 5105, transponder, controle 208. 60 para com fins, é presumo no 0 para o base, é presumo no 6 pósmo. O curva direita após a decolagem da Eule da Motiva, 5105 no transponder e 208, será o 9972. Correto, confirmando, será o 9973. Afirmo, 73. Gente, pronto. Ligou no 970, Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette 7, obrigado. Azul 4920, chama o centro de Recife, frequência 1-2085-2545. Azul 4920. 2085-2545, azul 4920, boa obrigada. Salve, Salvador. Salvador, boa noite, Azul 2774, confirmação Romeu, para Porto Seguro 160 por atrapalho. Azul 774, Porto Seguro 160, Golfo 677. Curva direita na saída Coral. Transponder 5115, controle Salvador 1208. Porto Seguro 160, curva direita Coral, Golfo 677. Transponder 5115, controle 1208, 2774. Correto, sempre pronto. Chama o centro Recife, frequência 126.85. Uma boa, 3305, até mais. Mais, boa noite. 5972, Galeão, Alpino Romeo 857, nível 360. Curva direita, Dael, Leda, Irumi. Transponder 5112, controle de Salvador 120.8. Correto, em pronto. Copiei, cotejamento correto, em pronto, pois bem. Boa noite, voo 1868, identifique chegada a mar e dessa via até nível de voo 050, ajuste de altímetro no 093. Chega a via, via mar, até o 050. Chame 224, portão 3, autorizado, chame táxi. Como é que estacionamento federal nas 973? O federal nas 973 para pushback estacionamento. Federal nas 973 autorizado, chame táxi. Livre pushback estacionamento federal nas 973. Azul 4959, pátio 3, número 2, aguarde. Quatro, nós somos 1-2-3 a bordo, com autonomia de 1h44, alternando o sábado. Chame 2-2-4 à direita, no taxi Índia, ponto de espera da pista 0-1-1-8-9-5, Senegal na 0-1-3. Direita 1-1-8-9-5, com 1-3, Chame 6-2-4. Ataque federal 9973, tem 02 a bordo, 4h30, Zaina Guarulhos. Federal 9973 em frente, parte principal, taxi Índia, ponto de espera da pista 0-1-1-8-9-5, Senegal 0-1-3. Livre táxi de Apátio, Índia, ponto de espera da 10, torre 295, muito obrigado, uma boa noite. Boa noite. Azul 4959, puxa, pega autorizado, chame táxi. Autorizado, chame táxi, 4959. Controle, o gol no 868, após o impacto de voo Serra Vista 368. Serra Vista 366, desce para 2510, altímetro no 0-3, autorizado final R-Nave, reporte estabilizado, gol no 868. Está presente o gol Serra Vista 366? Autorizado. Está presente o gol Serra Vista 366, descendo para 2500, reporte estabilizado, gol no 868. 2974, Guarulhos, autorizado, Apresulum 10, nível 340. Curva direita, Dael, Leda, Motiva. Transponder 5117, controle de Salvador 1208. Rio 5974, transponder é 5117, o nível 340 e a primeira curva é direita. Para a direita, 190, Israel, Miramonte. Curva à direita e o nível 340, isso eu não consegui copiar. À direita, curva na direita, nível 340. Correto, já me pronto para o feedback. Falador 2774, coordena de equipe de solo, assim que aeronave da companhia de Braia Taguarda, autorizando o Chimitax. Coordena de equipe de solo, assim que aeronave de Braia Taguarda, autorizando o Chimitax. Chimitax 230, with Romeo Simani. America 230, watch the time. One zero zero zero one one five. Roger. Stand by 50 minutes more. Okay. America 230, your flight plan only be here 30 minutes before the OBT. Okay, I understand. Is taxiway Alpha Indian and Juliet close? Yes, close. How do we get to the runway if we can't go on India or Juliet? No, you can go via India. You can't go between India and Juliet. But you can taxi via Avon 1 and taxi India, taxi Bravo. Okay, India Bravo, okay. And we're going to go to Momo departure? Affirmative, Momo departure. Thank you. Wait a minute, what's the airway? Upper Zulu 1-0? Rio 5972, número 2, pátio 3. Now we're after Zulu 2-0. Upper Zulu 2-0? Yeah. Momo. Momo, thank you. É o número 2 no pátio 3. Diga. Obrigado pela informação, vou verificar agora, vou corrigir. Está livre a linha de decolar da 190, federal 9973. Estabilizou a aeronave da pista 10, gol 1868. 868, autorizado o final de nave, torre 1895, robô. Vai chamar a torre 1895, gol 1868. Obrigado, bom trabalho. Aeronave pista 10. 67 a bordo, 2 horas e 10, vou treinar no Salvador. Azul 4959 em frente, parte principal, taxi Índia, ponto de espera da pista 01-1895, que negar 1013. P3, parte 1 em Índia, 19985, azul, 4941. And what will the departure frequency be for American 230? 120.8. Thank you. No 868, autorizado pouso, pressão 0, vento 110 graus, 119. Autorizado pouso, gol no 868. Grau 993, decolado 237, controle 120 da sinal 8. Controle 208, obrigado. Geral 9973, contato radar na decolagem, suba via seta da EL para nível 360. Via EL para 360, pode voar direto, Leda? Autorizado, Leda. Geral 9973. Leda, não pula, obrigado. Tem 600, identifique chegada Mari, direita via até o nível 050. Chegada Mari, direita via até o nível 050, também. Autorizado. Após a jornada curta, sua final ali mantém pistão zero. Após a jornada curta, ele mantém zero. Salve, Salvador, 2774, para o táxi, que é 272, estacionamento 3 horas e 10 minutos, alterna Vitória. Confirma em Vitória, o resto? Vitória, 72 a bordo, 3 e 10 autonomia. Autorizado, 774 em frente, parte principal, taxa Índia, ponto de espera da pista no zero, torre 11895, que legal, no zero, no 3. Gente, em frente, taxa Índia, ponto de espera da uma zero, torre 11895, em 3, azul 2774, obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite. 2522, obrigado. E o 5972 afirma. Estou no 868 no solo 1140, solo 1219. 219. Azul 4959, decolagem autorizada, pistão no zero, vento 110 graus, 099. Decolagem 0, azul 4-9-4. Juliette para o 5. Alfa Juliette para o 5. 959, Ghost 41, controle 1, 20 da Sinal 8. 20 da Sinal 8, 4959, boa noite. Salvador, boa noite, Azul 2774, ponto espera pronto. Azul 2774, autorizado Lima, tem que estar no Lima. Lima tem a 0, 2774. Pronto, decolado da Coral. Chanel 6224, está autorizado até o nível 170 e está autorizado a coroa do Alfa Romeo 363. 363, Azul 4959, contato radar, suba para nível de voo 140, voo em coral. Só foi 140, voo no coral, Azul 4959. Chanel 6224, 63 milhas, Nordeste de Salvador, serviço radar terminado. Desça até o nível 170 e chame Aracaju, frequência 203, boa noite. Diga. Autorização de reboque da posição 5 para a posição 14 remota. Onde é que se encontra agora? Posição 641. Autorizado, chame no término. Rio 5972. Em frente, parte principal, taxa Índia, ponto de espera do 101, 1895, quer negar no 013. Autorizado a decolar, pista no 0, vento 1, 0, 0 graus e no 0, 9. Autorizado a decolar, 2, 7, 7, 4.